Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Ontem nós estávamos na casa do Steve Bannon, em Washington, e ele me pediu um breve resumo da minha filosofia. É uma oportunidade que raramente me acontece, porque eu estou lecionando para vocês já há 400 e tantas aulas. Nunca ninguém me pediu um compactado assim, de 10 minutos, né? E evidentemente eu forneci, mas eu comecei. Evidentemente, com a minha definição de filosofia, que todos vocês conhecem, que é a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa, mas eu esqueci de explicar uma coisa. Esta definição não é uma definição filosófica. A definição filosófica da filosofia diz aquilo que, no entender de um determinado filósofo, a filosofia deveria ser. Como se dissesse, quando um filósofo define a filosofia, ele define, sobretudo, a sua própria filosofia. E eu busquei, ao contrário, uma definição que fosse científica, ou seja, que não dependesse daquilo que eu pretendo fazer com a filosofia, mas que expressasse o que objetivamente ela é em todos os casos, sem exceção. A boa definição, segundo Aristóteles, é aquela que expressa uma essência, já digo o que é a essência daqui a pouco, de maneira que contenha ela toda e não contenha nada além dela. E nós entendemos por essência aquilo que um ente é, independentemente das variações acidentais. Como, por exemplo, né, um urso é um urso, independente dele ser grande, pequeno, velho ou novo, gordo, magro, etc, etc, etc. Ou seja, aquilo que os acidentes não afetam de maneira alguma, porque se algo no conteúdo definido da essência for alterado, já não se trata daquela essência e sim de alguma outra coisa. Certo? Então, eu procurei realmente essa definição científica da filosofia, ou seja, uma definição que não dependesse do conteúdo da minha filosofia. E eu descobri que o que todo filósofo fez, todo filósofo, sem exceção, foi buscar a unidade, portanto, o fundamento, a unidade fundamental de todo conhecimento, porém, de modo que esta atividade ficava limitada ao horizonte de consciência dele próprio. É muito simples. Por que isso acontece? Porque ninguém pode ter todo o conhecimento humano e muito menos todo o conhecimento universal divino. Então, nós buscamos o conhecimento, buscamos a unidade do conhecimento, ou seja, a sua totalidade, né, unificada, mas dentro dos limites da nossa consciência pessoal. Ninguém pode fazer mais do que isso e ninguém nunca fez nada mais do que isso. Isso significa que um cientista que está buscando, por exemplo, na minha que estão buscando teoria unificada, unificar teoria quântica com a relatividade, eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. Isto é a definição da filosofia, né? Eles não vão ultrapassar a esfera dos conhecimentos que eles pessoalmente dispõem. Quando você imagina, por exemplo, que uma teoria unificada tivesse explicação de tudo, de bem, ela teria, precisaria ter explicação de todo o processo cósmico, histórico, terrestre, etc, etc. E isto é claramente impossível. Quando um físico fala da teoria unificada que explicaria tudo o que a física já sabe, né? Não aquilo que está fora do domínio físico, né? Senão, nós precisaríamos, por exemplo, explicar assim: imagina o dia em que o Stephen Hawking teve uma ideia, né? Então, a teoria unificada teria que explicar tudo desde o início. Do surgimento da matéria, todo o processo causal até o instante que o Stephen Hawking teve aquela ideia, o que é absolutamente impossível. Então, quando um físico fala de teoria unificada, ou ele está trabalhando num sentido filosófico, ou ele está falando de uma teoria unificada que só unifica uma parte ínfima da realidade, que é aquela que está ao alcance da ciência física no momento em que, onde deixa fora todo o universo da arte, da religião, da moral, da psicologia, etc, etc, etc. Mas o filósofo, cada filósofo tem realmente essa tendência, desejo da unificação do conhecimento, de todo o conhecimento disponível. Isso quer dizer disponível a ele. Se tem uma coisa que o vizinho sabe que ele não sabe, pronto, ele não pode usar isso no seu processo unificante. E digo que isto é a unidade do conhecimento na unidade de uma consciência individual e vice-versa, porque na medida em que o filósofo encontra um padrão de unidade, ele tem que dar conta dela na realidade da sua vida, ou seja, ele tem que demonstrar que ele acredita naquilo e que ele leva aquilo a sério. E que, portanto, como dizia Platão, verdade conhecida, verdade obedecida. Se o filósofo proclama uma ideia hoje e amanhã ele procede como se a ignorasse, quer dizer que aquilo, de fato, não faz parte da unidade do conhecimento tal como ele a entende. Ou seja, havia no conhecimento havia algo mais que desmente aquilo. Portanto, a sua expressão da unidade do conhecimento não está pronta ainda, e essa é a mesma coisa que dizer, ele não tem filosofia nenhuma, embora a esteja buscando. Então, esta foi, vamos dizer, a definição. Não posso dizer que eu parti dela, porque ela me levou muitos anos para descobrir. Cada filósofo que eu lia, eu tinha que verificar se essa definição se enquadrava, descrevia o que aquele indivíduo estava fazendo. Tá certo? E eu não encontrei nenhum exemplo fora, nem, absolutamente nenhum. Né? Mesmo aquele, vamos supor, um filósofo que negue a total unidade do real, acho que nunca houve nenhum. Né? Você pode até negar a unidade do universo físico, no sentido que eles falam hoje de multiverso, mas não tem nada a ver com o que eu estou falando. Se você está se referindo ao universo físico, você não está se referindo ao todo, mas sim somente a uma parte recortada pela ciência física. Né? Então, mesmo a ideia de multiverso não modificaria em nada essa definição. Uma vez dada essa definição, então, é claro que eu me coloco, vamos dizer, em busca de uma filosofia. Porém, se eu já entendi que toda a unidade do conhecimento é limitada à unidade de um círculo de consciência individual, que é aquele disponível a um filósofo em particular, eu tenho que admitir, em primeiro lugar, que isso acontece comigo mesmo. Ou seja, eu não posso, de maneira, eu não tenho o direito de confundir a unidade do conhecimento que existe na minha consciência com a unidade total do conhecimento. Outros filósofos puderam fazer isso porque eles não perceberam esse problema. Por exemplo, quando Spinoza, ou quando os filósofos do racionalismo, Descartes, Spinoza, Leibniz, tenta criar uma concepção do mundo abrangente, em que tudo possa entrar lá dentro, é porque ele não examinou criticamente a diferença entre a unidade do real em si e a unidade dos conhecimentos disponíveis a ele. O fato dele não ter meditado isso não quer dizer que o problema não existe, quer dizer que apenas ele não tematizou isso, isso não foi, não se tornou um tema de meditação dele. Mas no meu caso, evidentemente, tinha que se tornar, porque a partir do momento que eu defini a filosofia assim, é claro que eu tenho que prestar satisfação a minha própria definição da filosofia. Então, eu logo percebi que a primeira coisa da qual eu deveria desistir é de criar uma concepção do universo que fosse universalmente válida. Eu só tenho que criar uma concepção do universo que seja válida para mim e para aqueles que estão ao alcance da minha palavra e da minha persuasão. Quer dizer, que se você me ouve, presta atenção no que eu digo e está concordando comigo, então esta concepção do universo vale para nós, mas para ninguém, para mais ninguém fora. Então, a mera pretensão de validade universal seria, de certo modo, contraditória com a natureza da filosofia. Não é isso? Então, supondo que se realizasse, então o filósofo não seria mais um filósofo, ele seria um sófos, quer dizer, seria um sábio divino. E o sábio divino, evidentemente, nós não o conhecemos nas faculdades de filosofia, nós podemos chamar, convocar Nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele diz, mas o que eu saiba, Nosso Senhor Jesus Cristo nunca foi professor de filosofia, nem na USP, nem em Oxford, nem em parte alguma, então ele está fora dessa nossa brincadeira. Quer dizer, a concepção total do universo objetivo é um conteúdo da sabedoria divina. Você pode, tem duas hipóteses, você acredita que a sabedoria divina existe, que existe um portador dela, Nosso Senhor Jesus Cristo, ou Buda, se você for budista, ou a segunda, você acredita que a sabedoria divina não existe. Existe apenas o seu objeto, ou seja, a totalidade do universo existente, não é isso? É algo que não é objeto de nenhum conhecimento. Ela é desconhecida e se tornar eternamente desconhecida, a não ser que algum físico proclame que a teoria unificada dele abrange a totalidade. Mas nenhum físico jamais afirmou isso. Nenhum deles é louco o suficiente para acreditar que tem uma teoria que explica tudo. Pode ter uma teoria que explica a totalidade do conhecimento físico disponível. Nenhum tem, mas ele tem o direito de sonhar com isso. Né? Se nós supomos, no entanto, que existe o objeto chamado universo, ou vários objetos chamados de diferentes universos, e que não há um conhecimento divino abrangente, então é claro que o universo para nós é um lugar opaco e incognoscível. Mas eu acho que isso é impossível, porque se você pensar assim, não, existem vários livros, por exemplo, de mineralogia, mas qualquer pedra tem registrada nela mais conhecimento de mineralogia do que toda a bibliografia mineralógica universal. Uma pedrinha qualquer. Todas as leis da mineralogia estão dadas ali. Elas estão dadas sob a forma de presença física, não sob a forma de reflexão humana, não sob a forma de conhecimento humano. Ou seja, existe o conhecimento humano, quer dizer, aquele que alguém já absorveu, e existe o conhecimento potencial contido nas coisas. Mas se não existisse o conhecimento das coisas, nós não poderíamos ter nenhum. Né? Portanto, eu não posso conceber um universo, nenhum universo objetivamente existente, que não seja em si mesmo o portador do conhecimento universal. Conhecimento universal que ainda não é conhecimento humano. Quando um mineralogista descreve a estrutura de um mineral, ele está puxando o conhecimento desde a sua forma objetiva para a sua forma subjetiva. Está transformando o conhecimento, depósito de conhecimento objetivo, que são as coisas, em conhecimento subjetivo, ou seja, presença na sua própria consciência. Não é isso? Portanto, em princípio, a ideia de uma filosofia que explique as bases da realidade universal, para mim, é impossível e não me interessa. Para mim, só me interessa o conhecimento que permita a minha orientação na totalidade do conhecimento disponível para mim e para aqueles que me ouvem, evidentemente. Portanto, vamos dizer, o teste da filosofia não está na validade do conjunto das teses universais que ele emite, mas na sua capacidade de orientar o indivíduo para uma situação real na qual ele se encontre. Isso aqui é absolutamente básico. É por isso que, por exemplo, quando eu me aplico à área da filosofia política, eu não tenho nenhum tratado sobre a política em geral, nem sobre o que deve ser a sociedade como um todo, mas eu me limito ao exame de situações particulares. Daí eu até contei que, quando eu era moleque, eu tinha muita impressão de que todo mundo estava entendendo tudo e só quem estava perdido era eu. E, por causa disso, eu criei, né, a imagem do que eu queria ser quando eu crescesse, e isso era o seguinte: eu quero ser o sujeito que entende o que está acontecendo. Daí eu me lembrei do exercício do necrológico que eu passo para vocês, que é exatamente você supor que você morreu, e que você é uma outra pessoa que está escrevendo a sua biografia, partindo do princípio de que você chegou a ser aquilo que você, o melhor que você queria ser. Então, isso era exatamente o melhor que eu queria ser. Eu quero ser o sujeito que entende o que está acontecendo. Eu não preciso ter o segredo da constituição do universo, né? Não preciso ter uma filosofia universalmente válida, universalmente explicativa, mas a situação existencial na qual eu esteja, eu quero entender, porque isto é o núcleo da filosofia, isto é o centro da filosofia, a compreensão da sua situação existencial. Claro que num raio que pode se prolongar até o limite do conhecimento disponível num certo momento. Isso é exatamente, a busca disso é a filosofia. E esse é exatamente o que eu tenho feito aqui. E este é o principal motivo de eu examinar questões políticas do momento, porque questões políticas não são questões da minha vida pessoal, acessíveis somente a mim, mas são acessíveis a todo um círculo de pessoas da qual vocês todos fazem parte. Não é isso? Então, esse, de fato, foi o único motivo que me levou a analisar questões políticas. A política é uma área da vida que está visível, disponível para toda uma comunidade. Então, isso quer dizer que as pessoas ali, elas podem conferir se o que eu disse é como eu disse ou se é de outra maneira. E o teste do que eu disse é, evidentemente, a previsão. Essa é a qualidade fundamental da ciência. Quer dizer, se você conhece, de fato, um determinado processo, você sabe quais serão os próximos passos no desenvolvimento dele. Se você não sabe, quer dizer que você não entendeu o processo ainda. Claro que essa previsão, ela tem um limite. no tempo. Nós não podemos saber todo o desenvolvimento de um processo futuro, podemos saber apenas os próximos passos. Mas próximo, o que é o próximo? O próximo pode ser 6 meses, 1 ano, 2 anos, até digamos, no máximo, 1 século. Eu acho que mais do que isso entra na esfera do conhecimento divino, aí só Deus sabe. Não é isso? E isso nos traz, aliás, nos leva ao problema central do marxismo, porque assim, as pessoas não estudam marxismo, em geral não tem a menor ideia do que seja marxismo. E eu tenho aqui um livro que chama Novos Marxismos Asiáticos, né? Quer dizer, é a discussão do marxismo dentro da China, da Coreia do Norte. Pessoal, e se alguém no Brasil tem alguma ideia disso, mas nem que a vaca tussa, vocês não têm a menor ideia. Eles pensam que ninguém mais fala disso, que o marxismo acabou. Mas, meu Deus, e por isso, quando eu chamo de semi-analfabetos, eu repito: são semi-analfabetos, não quer dizer que sejam semi-analfabetos, e não consigam ler o Almanaque da Mônica, isso eles conseguem. Mas são semi-analfabetos nos assuntos nos quais eles opinam e nos quais eles agem, né? Ou seja, são pessoas que tomam decisões em assuntos que eles desconhecem por completo. Ou seja, não apenas são analfabetos, mas são irresponsáveis. Só que não sabem que são irresponsáveis porque acreditam que sabem aquilo que não sabem. Então, eu poderia dar aqui alguns exemplos de coisas sem as quais. Por exemplo, isto aqui são as novas estratégias chinesas de domínio mundial. Alguém leu isso no Brasil? Alguns desses senhores que foram para a China, esses que estão ganhando dinheiro com a China, hein? Leu isso? Não, eu não quero saber. Teve até o seu Winston Ling, disse assim: a China não é tão perigosa quanto eles imaginam, porque a China não é comunista, a economia da China não é comunista, a economia é fascista, fascista. Olha, grande porcaria você disse, Winston Ling, porque eu, muito antes de você, eu estou dizendo há muitos anos que a economia comunista nunca existiu e nunca vai existir. Só o que existe é a economia fascista. Você tem a economia liberal por um lado e você tem a economia fascista por outro lado. Por quê? Porque a estatização total dos meios de produção é impossível, não é? Então, o que resta a fazer é a união do Estado totalitário com meia dúzia de grandes grupos econômicos, e isso é a definição da economia fascista. Portanto, seja na Itália de Mussolini, na Alemanha do Hitler, ou na União Soviética, ou na China, o que sempre existiu em matéria de economia foi a economia fascista. Estou dizendo isso muitos anos antes de você. Mas isso, o fato da economia não ser comunista e sim fascista, a torna menos perigosa? Onde você tirou essa ideia? Pois eu estou dizendo que toda economia comunista existente é economia fascista, então isso significa o seguinte, que os 70 milhões de pessoas que os soviéticos mataram, os outros 70 milhões que os chineses mataram, foi por conta da economia fascista. É? E no que isso mudou na China? Em absolutamente nada. Tá certo? A matança, perseguição e matança de cristãos continua igualzinho, e na China esse sistema de fiscalização da conduta pessoal, né, que eles chamam crédito social, está em pleno vigor. O sujeito é fotografado na rua, filmado na rua, pela foto dele se descobre a identidade dele, endereço, telefone, CPF, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. E daí, se o governo não gostar do que ele está fazendo, ele perde, por exemplo, o direito a ter crédito, ele perde a conta bancária, ele perde o emprego, ele perde mais isso, mais aquilo, mas que no fim não pode ter sequer um telefone. E é este o sistema que esta empresa Huawei vende, o sistema chinês, né? Então, vamos supor o seguinte, que o sistema fosse puramente brasileiro. O Jair Bolsonaro em pessoa inventou esse sistema e quer aplicar no Brasil. Seria a favor? Não, seria contra. Então, não interessa. O sistema é indecente, é imoral, é monstruoso em si, independentemente da sua origem. Aqui nos Estados Unidos existem meios materiais de impor esse sistema. A NSA, a CIA, etc. Tem meios materiais, mas não aplicou. Pois se aplicado, dá uma revolução aqui. Agora, na China isso foi aplicado e está em vigor no momento. Vocês veem documentários a respeito, assistam o vídeo que o Paul Watson fez a respeito e outros. Vocês vão ver que a coisa está funcionando, o negócio é muito brabo. Ora, esta ideia, vamos dizer, do controle social total, é estranha ao marxismo? Não, ao contrário. A essência do marxismo, prestem bem atenção, a essência do marxismo, o marxismo tradição intelectual rica, enormemente complexa, quase inabarcável, voltada a uma questão central, que é qual é a possibilidade que nós temos de controlar o curso total do processo histórico. Não se trata de você implantar um regiminho nesse país ou naquele país, não se trata nem de você criar economia socialista, trata-se do controle total do processo histórico. Isso é a essência do marxismo. Ou seja, até hoje, o processo histórico esteve à mercê do acaso, ou de Deus, ou do demônio, etc. Nós queremos pegar na nossa mão. Como no filme do Glauber Rocha, a terra é do homem, não é de Deus nem do diabo. Então, o homem tem que ter o controle total do processo histórico. Este é o grande problema do marxismo. E é evidente que o controle total do processo histórico passa, inevitavelmente, pelo controle social total. Controle total da economia, da moral, das condutas pessoais, da vida doméstica e da mente de cada um. Você pode ter um projeto louco? É, de fato é louco, só que você não pode negar, vamos dizer, que ele tem uma certa grandeza. É a loucura mais grandiosa que o ser humano já inventou. Perto dele, vamos dizer, o próprio fascismo é um negócio modesto. Eles se conformaram com a economia fascista, por quê? Porque não conseguiram realizar a economia comunista. Todas as tentativas deram errado por aquele motivo que o Ludwig von Mises já explicou. É interessante você saber que, né, tem, ó, coisas extraordinárias. Eu expliquei outro dia a origem da economia, do regime, da ideia fascista, que era a ideia de que o sujeito agente da Revolução Mundial não pode ser a classe proletária, porque não existe proletariado internacional ou supranacional. Se um proletário sai do seu país, ele chega no país vizinho, ele não é um proletário, ele não tem um lugar no proletariado, ele é um mendigo, ele é um bandido, ele é qualquer coisa. Até ele conseguir um lugar no proletariado do outro país é um problema. Não porque o próprio proletariado local vai tentar expulsá-lo. Você vê que aqui um dia nós estávamos viajando, paramos num posto de gasolina, e um negão ouviu nós falar em língua estrangeira e disse: esse estrangeiro vem para cá tomar nossos empregos, tem que expulsar esses caras e tal. Eu não deu tempo de explicar para ele: não, não estou tomando seu emprego, eu trabalho para um jornal brasileiro, fique tranquilo. Mas é assim: o proletariado local, mas existe mais resistência ao trabalhador estrangeiro no proletariado do que em qualquer outra classe, porque o proletariado é afetado por isso. Então, não há proletariado internacional. Portanto, o proletariado, segundo esses teóricos fascistas, especialmente Alfredo Rocco e Enrico Corradini, não pode ser o protagonista da Revolução Mundial. Quem pode ser o protagonista é a nação. Portanto, o problema não é a luta do proletariado contra a burguesia, mas a luta das nações proletárias contra as nações burguesas, ou imperialistas, ou plutocratas, ou como queira chamar. Esta orientação foi adotada 100% por Stalin após a guerra. Quer dizer que toda a política comunista no mundo, depois da Segunda Guerra, foi de tipo fascista. Organizar as nações pobres contra as nações ricas. E o conflito interno em cada nação era atenuado. Quer dizer, o proletariado local não pode brigar muito com a burguesia local, por quê? Porque eles têm que se unir contra o imperialismo. Isso era orientação do Partido Comunista Brasileiro, orientação oficial. Se você pegar número após número da Voz Operária, que era o jornal do Partido Comunista, está lá isso aqui: nós estamos unidos com a burguesia nacional. Não é isso? Isso fazia isso em toda parte. Quer dizer, a política comunista mundial depois da Segunda Guerra foi fascista. Nesse sentido, claro que existem traços secundários do fascismo, que eles não copiaram. Mas copiaram isso, copiaram várias outras ideias, copiaram, o fascismo copiou umas ideias comunistas e o comunismo copiou a economia fascista. Por exemplo, o fascismo copiou a ideia comunista da sociedade militarizada, que é uma ideia de Trotsky, não de Lenin. Trotsky cria a sociedade militarizada e o fascismo compra essa ideia, assim como o comunismo compra a ideia da economia fascista, né? Então, quando eu vejo essas aproximações de socialismo e fascismo, não é no sentido que as pessoas dizem em geral. Não, ambos são regimes totalitários, centralizadores. Não, isso é super. É, sim, é verdade, mas isso é superficial. Existe uma ligação mais profunda, mais conflituosa e mais dialética. E é essa que eu estou tentando aqui descrever. Então, o fato de uma economia ser fascista não a torna menos perigosa do que a economia comunista, porque a economia comunista não pode ser perigosa porque ela jamais existiu nem existirá, de acordo com a prova já dada pelo Ludwig von Mises. Se não há mercado, não há, as coisas não têm preço, se não tem preço, não tem cálculo de preço, se não tem cálculo de preço, não tem economia planejada e, portanto, não tem socialismo algum. Ou seja, o nível de controle que um governo pode exercer sobre a economia é limitado por essência. Ele pode exercer, mas não por si, não estatizando tudo, e sim negociando com grandes grupos econômicos. Então, você tem um Estado totalitário e seus sócios, né? Os Rockefeller, os Odebrecht, o Jorge Soros, etc., etc., né? Então, este é realmente o problema central. E eu achei um negócio extraordinário que, veja, o único sujeito que falou disso no Brasil fui eu, nos últimos dias, quando eu vi que os caras estavam lá tentando comprar o sistema chinês de reconhecimento facial, ou seja, entregar ao serviço secreto chinês o cadastro de informações sobre todos os cidadãos brasileiros. Pare para pensar. Veja, o sistema de reconhecimento facial a ser colocado nos aeroportos, né, significa o seguinte: como você pode reconhecer facialmente alguém se você não tem informações sobre ele? Está aqui, eu tiro uma foto da Dona Roxane no aeroporto, mas eu não sei quem é a Dona Roxane, adiantou? Não. Então, o sistema de reconhecimento facial é baseado num cadastro anterior. Só funciona porque tem esse cadastro. É claro que o próprio sistema, ele alimenta mais informações, tá certo? Então, o cadastro, o reconhecimento facial instalado em todos os aeroportos, implica dar à firma Huawei, que pertence ao Partido Comunista Chinês e que é evidentemente parte do serviço secreto chinês, o cadastro total de informações sobre todos os brasileiros. Ou seja, entrega o Brasil à mercê da China. Como é que um sujeito pode achar que esse sistema pode funcionar sem isto? É claro que é analfabeto, é um sujeito que não é um analfabeto funcional, não analfabeto substantivo, analfabeto funcional. É um sujeito que não tira consequências daquilo que ele acaba de ler ou de dizer. Ele não entende realmente o que está em jogo. E eu garanto a vocês, esses deputados que estavam entusiasmados com essa coisa, não entendem as implicações. Porque se eles entendessem e quisessem, então não estaria chamando de analfabeto, estaria chamando de criminoso. De bandido, de fascista, de nazista, de comunista, de ditadores totalitários. Eu não chamei de nada disso. Não chamei nem de desonesto. Chamei de semi-analfabeto por uma questão de respeito às suas pessoas. Por quê? Porque pela jurisprudência brasileira, observações de tipo psicointelectual sobre uma pessoa não são insulto criminoso. Dizer que um sujeito é burro não é insulto criminoso. Agora, dizer que ele é desonesto, sim. Eu não disse que ninguém é desonesto, eu disse que são apenas burrinhos. Coisa que, realmente, eu repito, são. E se quiserem testar, eu os desafio. Escreva aí 20 linhas em português e eu provo que vocês são analfabetos funcionais. Todos eles. Não é isso? Então, isso foi o máximo que eu disse contra eles. Agora, nos dias seguintes, esse pessoal reagiu, tirando a China do centro dos acontecimentos e pondo eles mesmos. Ah, nós fomos ofendidos, nós isso aqui. O quê? Você? É? Eu estou falando de um risco para a soberania nacional e para os brasileiros, e não da sua pessoa, não do seu mandato, não da sua porca vida, com a qual eu não tenho nada a ver. Então, os caras, eles se colocam o seu ego no centro da discussão. O que é isso aí? Burrice também. Quer dizer, não entendem o tamanho do problema. Acham que eu estou interessado apenas em destruir os mandatos deles. Imagina se eu estou interessado nisso, gente. Imagine se algum dia eu vou perder, gastar meus preciosos neurônios pensando na vida do Alexandre Frota ou da Carla Zambelli ou do seu Luiz Miranda. Eu mal sei quem são e não quero saber. Eu estou interessado aqui no seguinte: na soberania nacional e na segurança dos meus compatriotas. Eu não quero que eles estejam à mercê de um sistema de controle comportamental igual da China. Agora, se você quer ser controlado, né? Você quer, assim, sei lá, o seu cachorro fez pipi no quintal do vizinho, você perde crédito, né? No ano seguinte você quer pôr o seu filho na escola, não tem vaga para o seu filho, e assim por diante. É isso que você quer? Esse é o seu ideal de vida? Então faça, meu filho, né? Só que vocês fizerem isso no Brasil, aí é que eu não volto aí nunca mais, não quero nem saber do Brasil, que é um país que escolheu se ferrar, se destruir, e eu não tenho força para mudar isso aí, né? Então eu só posso assistir de longe, né? E tentar esquecer, porque se cada vez que eu pensar nele, a tristeza vai ser tão grande que eu não vou aguentar. Então é esse o problema. Tá bom? Então, daqui a pouco voltamos com as perguntas. Então, vamos lá, pessoal. Ah, aqui está André Luiz de Melo Farias. É, muito boa aula, obrigado. Você falou sobre o multiverso. Você acredita que isso existe? É, muito bem. Eu vou dizer qual é o problema. Existe uma linha de micro-ondas que atravessa o universo de parte a parte. Parece ser um resíduo da explosão original Big Bang, segundo dizem. Essa linha atravessa exatamente a eclíptica, que é a linha descrita pelo Sol em torno da Terra, ou pela Terra em torno do Sol, como quiserem. Ou seja, passa exatamente pelo centro da Terra, o que coloca a Terra no centro, não do sistema solar, mas do universo. Como isso é um problema, né, isso coloca em dúvida o famoso paradigma copernicano de que a Terra está num lugar qualquer, de que a Terra não ocupa um lugar privilegiado no universo. Então, apareceram, evidentemente, teorias que apelam àquilo que não é observável, não é experienciável e não pode ser conferido de maneira alguma, que é a teoria, vamos dizer, da matéria escura, que não pode ser observada, e dos multiversos, o universo público, que também não pode ser observado. Então, é assim, é contra o fato de um modo de imaginações. Eu não sei resolver esse problema, ele chama esse eixo de eixo do mal. Eu não sei resolver esse problema do eixo do mal, ficaram tão horrorizados com isso, tá certo? Que chamaram de eixo do mal. Então, eles odeiam isso. Caso odeio a ideia de que a Terra possa estar num lugar privilegiado do universo. Bom, o fato é que a Terra é o único lugar do cosmos conhecido onde tem vida inteligente, aliás, onde tem qualquer tipo de vida. Então, se isso não é um privilégio, eu não sei o que mais possa ser um privilégio, mas cosmograficamente, parece que a Terra de fato estava num lugar qualquer. Mas esse negócio do eixo do mal sugere que está num lugar muito especial, que a Terra é de fato é o centro de massa do universo. Isso é o que sugere. Eu não sei o que pensar. Qual é a sua opinião? Não tenho opinião. Eu não tenho estudos especializados nisso. Eu me limito a acompanhar a discussão científica, tá certo? E entender até onde eu posso. Então, eu não creio que eu esteja qualificado para opinar, para dizer é isso, é aquilo. Assim como no caso da teoria da evolução, né? Então, esse pessoal, esse cretino da Globo, esqueci o nome do cara, se é que tem nome, que falou, a Damares Alves é uma cretina analfabeta porque ela nega a teoria da evolução, que é um consenso mundial. Consenso mundial é a sua mãe, meu filho. É a profissão da sua mãe, você está entendendo? Não tem teoria que seja mais discutida do que a teoria da evolução. É todo dia. Qual é a minha posição a respeito? Eu não sei, porque tudo que eu leio a favor da teoria da evolução, eu concordo. E tudo que eu leio contra, eu também concordo. Tudo me parece muito bem argumentado. Mas, eu falei, eu não tenho condição de arbitrar essa questão, mas o que não se pode é negar que a discussão exista. Dizer que uma ideia é consenso mundial quando ela justamente está sendo discutida. Não é só, por exemplo, eu tenho o um livro do Dr. Virgil Sodera, um médico que é do Royal College of Surgeons, na Inglaterra, que não é um Zé Mané, certamente, e tem o David Berlinski, que estão contestando claramente a teoria da evolução, como no seu tempo o Jean Rostand também contestou, muitos cientistas de primeiríssima ordem contestaram, pois a coisa está em discussão. E se está em discussão, não é um consenso mundial estabelecido. Né? Então, e esse multiverso? O que que eu vou pensar do multiverso se ele não é observável? Hã? O que que eu vou pensar da matéria escura se ela não é observável? Não penso nada, não tenho a menor ideia do que seja isso. Aliás, os que falam isso também não têm. William Navarro, acredito que acima de tudo há um agir diabólico iludindo pessoas como esses deputados ingênuos e burros. Será que o Bolsonaro entende a gravidade do comunismo e suas influências? Eu não sei, ele não é um estudioso da área, mas ele tem, pelo menos, a prudência de prestar atenção no que eu estou dizendo. Eu também não tenho a solução para essas coisas. Agora, eu sei o seguinte: você dizer o comunismo acabou, isso é uma estupidez, né? O que acabou foi parte do regime comunista na Rússia e em alguns países satélites. Mas, como força agente, como movimento integrado mundial, ainda existe, tem uma força extraordinária. E como disse o Jean-François Revel no livro de 2000, La Grande Parade, o comunismo estava mais forte como movimento nos anos 2000 do que estava em 1990. E agora está mais forte ainda. Como você pode dizer que o movimento acabou se só na América Latina ele dominou 12 países? Como você pode dizer que o comunismo acabou se conseguiram botar Cuba na presidência da Comissão de Direitos Humanos da ONU? Hã? Como você pode dizer que o comunismo acabou se toda a agenda neocomunista, né, diversitária, etc., está sendo imposta no mundo inteiro pela ONU? Hã? Então, claro, mudou a estratégia, mudou a ideologia. Bom, a ideologia muda toda semana, isso não é novidade. Mudou a estratégia várias vezes. Você vê, no Rio de Janeiro, eu comecei a minha atividade em 1989, dando um curso sobre história das estratégias comunistas, mostrando a variedade das estratégias desde o início, desde o tempo de Karl Marx até hoje. Depois de 1989, apareceram muito mais estratégias. Né? Se vocês querem ler esse negócio aqui, nesse livro, The Unrestricted Warfare, e vocês vão ver como existem novidades nessa área. Tá certo? Então, esse negócio, o marxismo é uma tradição intelectual de envergadura quase mundial, meu Deus do céu. Não é um assunto para em uma semana você ler um livrinho, agora eu sei o que é o comunismo. Então, Winston Link, você está brincando comigo? Você conhece a China, você esteve lá, você ganhou dinheiro lá. Mas vai dizer que você leu esses negócios de marxismo? Você não leu nada, pô. Vamos discutir sobre marxismo. Não dá nem para você começar. Pois eu estou estudando esse negócio há 50 anos e eu sei quanto é complicado. Né? Então, agora, se o sujeito já tem, né, opiniões formadas, então é aquele negócio: eu tenho opinião formada, não me venha com fatos. Não venha atrapalhar minha cabeça com fatos. Rosal Rodrigues dos Santos Neto. O que fazer para pressionar os deputados do PSL a não comprar esse sistema? Não tenho a menor ideia. Eu não consigo sequer compreender o que eles veem de tão lindo nesse sistema. Né? Eles veem o seguinte: vai entrar um montão de dinheiro e pode sobrar um pouquinho para mim. Né? É isso. Eu não confio em nada que seja dito sobre a China por alguém que esteja ganhando dinheiro com a China. Né? Doug Nogueira, como o senhor vê a relação das aparições de Nossa Senhora de Fátima com a China? O senhor pode indicar livros sobre os planos estratégicos chineses? Bom, eu sei o seguinte: na sua aparição em Simbres, Nossa Senhora disse que o Brasil seria dominado pelo comunismo, mas não muito no interior. E isso está, evidentemente, está acontecendo diante dos nossos olhos. Por que que eu digo isso? Vocês veem que bastou um sujeito escrever contra o sistema chinês, né? E contra esse sistema de espionagem, de reconhecimento facial, para a Câmara de Comércio Brasil-China ameaçar o Brasil com sanções econômicas. Você imagina o comércio que o Brasil teve com os Estados Unidos durante 50 anos, falando mal dos Estados Unidos todo dia, na mídia, em livros, na televisão, etc., etc. Os Estados Unidos fizeram alguma coisa contra? Não, deixaram falar. Agora, a China não pode um sujeito falar. Portanto, nós já estamos sob censura chinesa. Já neste momento. Falou mal da China, nós tiramos o dinheiro. Isso é uma ameaça terrível. Isso é uma intervenção brutal nos assuntos internos brasileiros. O que que o chinês tem a ver com a nossa discussão sobre a China? Nós não podemos dizer sobre a China o que nós pensamos? Não, não podemos. Né? Se o governo aceitar isso, então o Brasil se colocou de joelhos dentro da China e virou uma colônia da China, né? Virou um protetorado chinês. Se é isso que vocês querem, façam. Só que aí eu nunca mais escrevi uma única palavra sobre o Brasil, porque daí morreu, acabou, não vou ficar falando do defunto. Né? Pode nos deixar mais algumas referências bibliográficas sobre a China para nos orientar a compreender o que está acontecendo? Eu vou indicar aqui para vocês. Olha aqui. The 100-Year Marathon, Michael Pillsbury. Estratégia secreta da China para substituir a América como superpoder global. Esse aqui, Unrestricted Warfare, escrito por dois generais chineses, nova estratégia da China. A conclusão que eles chegam é a seguinte: o melhor é a guerra econômica. E esse aqui, New Asian Marxism, que é o estado atual da teoria marxista na Ásia, China, Coreia do Norte, etc. São só três, existem muitos outros. Eu posso até pensar mais sugestão, mas isso aqui já é assunto para meses. Deixa eu dizer que logo o Brasil já está sob controle chinês. Bom, está sob controle virtual, quer dizer, o chinês ameaçou impor sanções econômicas se a gente reclamar do regime chinês. Se ele vai fazer isso ou não, eu não sei, mas que ele ameaçou, ameaçou. Se ninguém responder a essa ameaça, se ninguém mandar o cidadão calar a boca, significa que o Brasil está à mercê, do capricho chinês. O que o chinês quiser fazer, ele faz, e nós temos que ficar quietos. Agora, além desse negócio do reconhecimento facial nos aeroportos, que implica em entregar para o serviço secreto chinês o cadastro de informações sobre todos os brasileiros, o chinês tem um projeto de uma rodovia que atravessa o Brasil inteiro, vai chegar até o Chile. Então, isso já é o domínio geopolítico do território. Vocês estão brincando com isso? Se os Estados Unidos propusessem isso, alguém ia aceitar? Claro que não. Agora, por que que a China pode? Ora, se era para entregar o Brasil para a China, por que não votaram então no Ciro Gomes, que era o candidato do Partido Comunista Chinês? Aliás, eu, um ano de antecedência, eu avisei que eleger um presidente, um deputado, eleger, você criar um governo conservador, sem você ter a hegemonia cultural antes, era loucura. Porque este governo iria enfrentar, vamos dizer, inimigos de escala internacional imensamente poderosos e sábios, mais capacitados do que ele. E que, com a maior facilidade, foi isso eu disse literalmente: o chinês vai chegar e convidar os deputadinhos para ir lá e dizer, vem aqui discutir negócios com a gente. Ia fazer todos de trouxa. Isso eu escrevi um ano antes de acontecer. Quer dizer, eles provavam que eu tinha razão 100%. No todo e nos detalhes, Era mais do que previsível isso. Agora você vai me dizer, escuta, o Alexandre Frota, quantos livros ele leu sobre marxismo? Sobre marxismo chinês em particular? Nenhum. Nunca estudou o assunto. E a Carla Zambelli? Também não. Ninguém estudou nada. Todo mundo chega lá deslumbrado. Olha, uma vez eu estava num restaurante com um cidadão que é autor de dicionários chineses, viveu na China não sei quanto tempo, é tradutor oficial de congressos científicos na China e é o primeiro ocidental admitido na Academia de Ciência de Pequim, o primeiro ocidental na história. Vocês imaginam a genialidade desse sujeito? Estou lá sentado conversando com o cara e chega um filho de banqueiro que tinha estado 5 dias na China junto com a comitiva do Lula. Da China é um progresso extraordinário, não sei o quê, uma maravilha, papapá. E o meu amigo lá, muito humilde, querendo explicar, falou: não, isso aí só acontece em 5 cidades, o resto é uma miséria, desgraçado. E o cara não deixava, falou: não, você não sabe nada, bem, quem sabe sou eu, porque eu voltei de lá. Tive que dar um muro na mesa e mandar o cara calar a boca. Acharam que eu fui violento demais. Falei: violento demais, eu nem bati no cara, devia ter batido. Eu ter baixado as calças dele e enchido a bunda dele de pancada. E eu só dei um muro na mesa, porra. É isso. O nego vai lá 5 dias. Tá ganhando dinheiro com isso, meu Deus do céu. E vem cagar regra sobre China. Que brincadeira é essa, porra? O Brasil é assim, é o desprezo pelo conhecimento e um excesso de respeito por gente que ganhou dinheiro do pai. O pai lhe deu um dinheiro, então você virou Albert Einstein. O cara, assim, ele é do show business, é ator, não sei o quê, pronto, já. Fala, todo mundo cai de joelho. Fala: o que que é isto, meu Deus do céu? Olha, eu não sei tudo, eu só falo dos assuntos. Quando me pergunto coisas que eu não sei, eu digo: não sei, não estudei isto, não tenho capacidade para opinar. Ou posso, mais ou menos, descrever o estado da discussão, mas não tenho solução para. Acabo de fazer isso agora mesmo. Mas no Brasil, os caras que nunca estudaram nada, nada, nada, têm opinião formada e a expressam com uma segurança, com uma desenvoltura, assim. Mas é tudo efeito cênico, meu Deus do céu. Até quando vocês vão ser feitos de trouxa? Hã? E também se liga muito para o efeito cênico e para os de pruma. Hã? E, meu Deus, o que que é isso? Vocês são loucos. Hã? Por isso não tem diploma. Não tem diploma porque é o seguinte, aos 15 anos de idade, né? Minha professora de português estava me mandando ler a Moreninha e eu não podia, porque eu estava lendo Goethe e a Ética de Spinoza. Né? Então, para mim, era um impacto cultural, a mesma coisa que você, né? Sei lá. Imagina eu pegar uma menina de 15 anos que está indo nos bailinhos e mandar ela ir para casa brincar de bonequinha. Né? O efeito era mais ou menos esse. Então, eu não podia aguentar, estava me fazendo mal. Né? Então, eu falei, bom, então eu vou embora e estudo em casa, vale mais a pena. E aprendi muito mais do que esses caras. Até hoje não apareceu um doutorzinho deles para discutir comigo sem ser posto de quatro. Né? Então, o que se exige de um sujeito numa universidade é que ele lê apostilas, não se lê um livro inteiro. Né? Qualquer sujeito que estudou letras ou ciências humanas, ele não tem que ler um livro inteiro, ele lê um trechinho de apostila. Né? E, além disso, eu conheço duas senhoras que vivem de escrever teses universitárias de mestrado e doutorado. É, não vou dizer nem em que estado para não dar a dica, mas já escreveram alguns milhares. Isso é comum no nosso meio universitário. Né? Além disso, você não pega uma tese que não tem erro de português desde a primeira parte. Seu bando analfabeto. Eu estou falando, então, esse não é nem analfabetismo funcional, esse é analfabetismo real, analfabetismo substancial. Analfabetismo funcional é nem comento, os caras não leem, não entendem uma linha do que leem. É uma coisa horrível, gente. Não é brincadeira. Esse problema universitário no Brasil é calamitoso. Eu não ia estar falando se não fosse. Quando aparece esse estudo mostrando que 50%, algo entre 30% e 50% dos formandos das universidades são analfabetos funcionais. Eu estava contando isso para o Bernard, ele não acreditou. Falou, não, isso não pode acontecer. Isso nunca aconteceu na história do mundo. Falou, aconteceu no Brasil. Uma coisa é o mundo, outra coisa é o Brasil. O Brasil é outro planeta. Por isso que eu pus minha série de cartas de um terráqueo ao planeta Brasil. Eu estou no planeta Terra, o Brasil está não sei onde, no espaço. Né? Tudo isso acontece no Brasil. Né? No Brasil acontece 70 mil homicídios por ano, né? E as pessoas acham que o problema sério é a corrupção. Olha, corrupção, mensalão, etc. É fichinha perto de 70 mil homicídios por ano. 70 mil homicídios por ano são três guerras do Iraque. Né? Ou seja, você não pode passar isso um dia sem você berrar contra. Ou fazer algo contra se você pudesse. Então, já perderam totalmente o senso das proporções, as discussões públicas no Brasil, tudo conversa de louco, do hospício, e a gente tenta botar um pouquinho de ordem na coisa, na medida da minha possibilidade, mas eu não posso colocar o conjunto, eu não tenho força para isso. Né? Então, aqui outra pergunta: o que fazer se esse sistema for implantado no Brasil? Fugir. O que mais você poderá fazer? O sistema te impede de lutar contra o sistema. Assim como na China. Se você perguntar para todo chinês na rua o que você acha do sistema, o que que ele vai dizer? Maravilhoso, precisa mais. Tudo bem. Todos vão dizer isso, porque se dizer alguma outra coisa, o sistema já dá um jeito nele. Bom, eu acho que por hoje eu vou ter que parar aqui, né? Professor, cabe cassação dessa turma que foi para a China? Eu não sei, eu não estou interessado em caçar mandato de ninguém, nem de ferrar com a carreira. Eles é que puseram o problema das suas carreiras, do seu mandato no centro. Eu estou discutindo a segurança do Brasil, a soberania nacional e a liberdade dos brasileiros em face do sistema. É isso que eu estou discutindo. Você acha que eu estou aqui parando para pensar no mandato do Alexandre Frota, no mandato da Carla Zambelli? Pelo amor de Deus, isso é da sua conta, porque esse é o seu, sua esfera de interesse é essa, desse tamanhinho, é você mesmo. Só se interessa por vocês mesmo. Né? Tanto que botaram vocês mesmo no centro da coisa, no centro da discussão. Vocês não têm vergonha, gente? Né? Bom, então é isso. Até a semana que vem. Muito obrigado.